Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha: sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas: o crime. Mas é um dinheiro amaldiçoado. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza. Vixe, 14 anos de reclusão. Barato é louco, ó. Barato é louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado, se afunda. Falou do enfermo, falo do são, então, falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que cega os irmãos. Que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol, no deserto das trevas perdida. Eu fui orgia, ébrio, louco, mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço de repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração. Vejo egoísmo, preconceito de irmão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos vivos. Várias famílias, vários barracos, uma mina grávida. E o mano tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade. Na cidade grande é assim. Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe ou no futebol, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o quê? Se o maluco não estudou, 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou, aí, cena do louco. Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, chaveco. Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco. Ser empresário não dá, estudar nem pensar. Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar. Ser criminoso aqui é bem mais prático, rápido, sádico ou simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência. O aprendizado foi duro, e mesmo diante desse revés não parei de sonhar, fui persistente, porque o fraco não alcança a meta. Através do rap corri atrás do preju e pude realizar meu sonho. Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar. Conheci o paraíso e eu conheço o inferno. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno as pessoas não se falam, ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam em baralho. As cartas da inveja e da traição, copa, ouro e uma espada na mão. Que é bom é pra si e o que sobra é do outro. Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto. É muito louco olhar as pessoas, a atitude do mal influencia minoria boa. Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa, sonhando com uma fita boa. A vida voa e o futuro pega. Quem se firmou, falou, que não ganhou, o jogo entrega. Mais uma queda em 15 milhões, na mais rica metrópole. Suas várias contradições, é incontável, inaceitável, implacável, inevitável. Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas, favores, se esquivando entre noite de medo e horrores. Qual é a fita, a treta, a cena? A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Desde o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim? Enfim, quero vencer, sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é certo na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você em mim acreditar. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos. É o seguinte aí, geralmente quando os problemas aparecem, a gente tá desprevenido, não é não? Errado. É você que perdeu o controle da situação, seu irmão. Perdeu a capacidade de controlar os desafios. Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente, assim, tá ligado? Você se acha sempre incapaz de resolver. Se acovarda, morou? O pensamento é força criadora, mano. O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real, é a realidade que você pode interferir. Mas a oportunidade de mudança tá no presente. Não espere o futuro mudar a sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca esqueça disso, irmão.